dia. A garota ser grande desde pequena. O crime foi contratempo e se deslumbra é problema. Flagrante por essas ruas quando a noite foi meu alibi. Não queira reagir quando uma mulher reage. A vida é louca, a cena tá lambrada, as mina é louca. Debaixo do arranha-céu não tiro o meu nome da boca. Tem represa da ascensão dos favelados lá na live. Tem peba na timeline achando que é thug life. Não sou playboy pra mandar no diz de graça. Boy não veste a camisa que a periferia passa. Passei nas fronteiras, malandragem tem passe. No rolê de quem ganha não precisa de green card. Dos flashes que a mente absorveu, tô entre a paz e o colapso. No mesmo CEP que a gente cresceu. Só mais um rolê nostálgico. E hoje é eu que faço o clima. Se a vacina pra essa rotina é entender que hoje é eu que faço o clima. A vacina pra essa rotina é se perder. Sou da quebrada braba dos cria, peça criada. Tudo não define nada, não sou produto pra ser rotulada. Prometi a minha mãe que a lutar com minhas armas. Se armada eu tô porque promessa é sagrada. Na rua tem gangue, diamante, diamante de sangue. Kank bang, nascer pobre não é iniciação ni gangue. A vida devolve o que cê fez, é feito bumerangue. Vencer nas ruas de terra foi Game of Thrones. Made in favela, favela Mayday. Pega a visão dos barracos, não tem cosplay. Só tem Bob Marley na playlist de Nadir. Nas track tamo importando as gírias do DF. Dos flashes que a mente absorveu, tô entre a paz e o colapso. No mesmo CEP que a gente cresceu. Só mais um rolê nostálgico. E hoje é eu que faço o clima. Se a vacina pra essa rotina é entender que hoje é eu que faço o clima. A vacina.